És meu tudo, meu rei salvador, és meu dono. Teu sangue me comprou e eu só tenho ti. És meu pai, ouves meu clamor quando o coração quebrado e contrito se achega em ti, pra te dizer: és o meu melhor amigo e me sustenta em meio à dor. És a força do meu braço quando sei que fraco estou. És meu tudo e como filho necessito do aconchego dos teus braços. Tua vida em minha vida me fazendo prosseguir. És meu tudo. És meu tudo. E o meu coração precisa do pulsar do teu amor. Como um desesperado eu anseio teu favor. Pra mim, és meu tudo, meu rei salvador, és meu dono. Teu sangue me comprou e eu só tenho a ti. És meu pai, ouves meu clamor quando o coração quebrado e contrito se achega a ti. Pra ti.